Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, o ho-ho-ho-ho do Azilla. O véio do saco. A risada do Manel. Agora doenta coração. Como é? Filha sonora do Manel, é que ele tá escutando agora, mano. Eu sou o Joel Suki, estou aqui com o Victor Bala, PC de Noben e o Manel. A lenda. Manil. A lenda da humanidade. Ele se auto-intitula a lenda. Manel no cast jogando jogos da Level Up. Minha mãe, claro, né, disse que eu sou a lenda, né? Já veio isso aí. Pequeno PC, lá nos seus 5 anos de idade, acreditava no Papai Noel ali, mano. Velociraptor com os presentes. Não acreditava no Papai Noel, não, mano. Só quando era menino, acreditei, né, até os 6 anos, 6, 7 anos ali. Até os 10 anos, que eu sei. Aí, até hoje, né, o cara acredita no Papai Noel. Eu acreditei até os 9 e voltei a acreditar de novo até os 11, depois não acreditei mais, não. É isso aí, sabe a cronologia? Tava jogando de futebol só de cueca. Tu, Vitor, tu acreditava no papai... Macho, aqui em casa nunca teve essa putaria, não, ó, doido. A gente sempre soube que quem dava um presente é meu. Meu pai sempre foi muito puto com essa putaria. Porra, trabalhando todinho pra quem ganhar os créditos não vem, não. É mesmo, os caras vão pensar, a putaria é muito grande isso aí. Peraí. Gostei, o Vitor já disse logo, minha família era realista. Tinha aquele negócio, aí tinha a escola, tinha aquela putaria, mas eu já sabia, mano. Porque aqui em casa a gente que é capa. O que tem a ver a escola com isso? Soube, né? Não, mas na escola não sempre tem, ligado? Sim. Bota o Papai Noel Rei. Shopping, né? O Papai Noel Rei de helicóptero. Olha, faz aquela espada de papelão. Papai Noel de helicóptero, o bichozão. Não, pula de paraquedas. Dentro do... É, aí o que lasca, mano, é que... Acaba tirando mesmo o sentido. Aqui em casa a gente é católico e a gente sempre diz, não, Natal não tem nada que Papai Noel, não. Agora sim, tem troca de presentes, não, claro, porque acaba confraternizando mesmo, né, moço? Chamar um mendigo pra comer também, né? Mendigo. Faz doação, não sei o quê, mas o negócio de botar um mendigo dentro de casa é complicado. Hoje em dia a gente não consegue mais, não pode mais confiar no povo. Confiar nem no dentro de casa, imagina. Não confia nem no Manel, mano. A última vez que o Manel botou o Isaías dentro da casa dele, sumiu meu First Quest. Caralho, Manel. Foi putaria demais, ó, essa história aí. Eu vi quando era pivete, aí eu falava, ei, pai, o Papai Noel vai me deixar presentes, né? Aí meu pai já chegou... É, meu pai chegou lá, meu pai é o seu lutador, né? Desliga o celular, mano, bota esse celular no silencioso, mancho. É o Manel aí, mano. É isso aí, Manel. Ah, bem, essa porra. Eu nem percebi. Já é o porco, vai que não sabe. Agora nem percebi. Tá botando, que eu nem toquei, ó. Manel jogando aqui. Manel aí, tudo, mano, tudo ele, não, vou fazer qualquer coisa aqui pra fuder a edição aqui. Qualquer coisa, mano. Jogando Ragnarok, ele pensa que o cara que ele adicionou é uma menina. Gordozão, bem gordão, né? Gordozão vai ter tudo. Aí o cara é o trouxa me dando skin, hein? Vai, quando era, mal, quando era pivete. Aí, ei, pai. Balinha, né? Papai, pequeno. O Bala Júnior, né? Ei, pai, o Papai Noel vai me dar o Super Nintendo, né? Ixi. Super Nintendo não, meu filho, tem dinheiro não. Aí eu mandando logo a real, né? Papai Noel que ligou, disse que esse ano o orçamento tá osso. Eu não vou nem perguntar o Manel, que ele vai dizer que não se lembra. Que silêncio, não. In my anguish and my pain. see you move. Verdade, verdade. Eu lembro. Lembra lá de nada. Uma bela manhã ensolarada. Não lembra nem que dia foi ontem, imagine. Me lembro de uma bela manhã ensolarada que eu vi o meu irmão Moura botar um presente debaixo da cama pra mim. Aí, sendo que eu já estava acordado. Aí eu, quando eu acordei, aí ele veio dizer que era o Papai Noel. Aí dentro. Eu tenho que contar uma história triste, mano. Que... Música de história triste. A música do Chaves, né? Só da Acapulco ou a da despedida do Chaves? Tá? Aquela de Acapulco ali é triste, viu, mano? Acho... da Acapulco ali é foda, viu? Acapulco ali, o cara. Esse cara parece que tá indo morrer, mano. Ali o cara. Ali, mano, já vem aí. Escutando aquela música ali no Skype, o cara bota no mute. Tinha colocado aquela tarefa de. Isso aqui não funciona, né, mano? Aqui no Brasil, ali. Esse negócio de Natal americano, mano. O cara botar a meia, assim, na porta, assim. Descer a chaminé. É. Tem chaminé, tem, mano. Porra da casa. Se neve não tem, mano. A única coisa além é o fogão mesmo. É. Aí, mano, botei a meia na porta do meu quarto, a meiazinha, né, o Papai Noel vai vir dar um presente na meia ali. Aí quando eu me acordei, no outro dia, né? Quando eu me acordei, mano, a meia tinha sumido ali, já bem isso aí, mano. Aí minha mãe tinha guardado a meia, né? Minha mãe guardou a meia, já bem isso, mano. Cadê o presente, mano? O cara, né? Ainda é bem sem isso. Risada da desgraça do Joel ali, ó. A mulher do Joel rindo da desgraça dele, ó. Eu pensei que ele dizia, não, minha mãe tirou a meia pra lavar. Porque mãe é assim, tira tudo quando você vai ver. Cadê? Eu lavei. Coisas que tem cara de Natal, mano. Tem certas coisas ali, pra mim, pelo menos, tem cara de Natal, mano. Assim, desse negócio. Da tarde. Não, isso aí é tradição, mano. Esqueceram de mim tem que ter, mano. Todo é doido, esqueceram de mim, o cara pode ter 80 anos, mas o cara dá play. O cara não pode deixar de assistir. Não, mano, dá azar, mano. O cara não assistindo nada do Natal, mano. Dá azar, mano. Tá doido, mano. Eu tenho que assistir, mano. Tá doido. O cara vendo assim, não, vou assistir esquecendo de mim no Natal, filmizão, o cara assistindo, foda, né? o cara vidra, o cara assiste com vontade mesmo. É, mas tu é doido, velho. Aquele... Tá assistindo a Band agora, não é mais da Globo, não. Tem um 1 e o 2, né, mano? O 2 ali, eu não sei porque eu achava mais massa ali. Porque o 1 é dentro de casa, né, o 2 é em Nova York, né, esse bicho perdido ali. Eu também sou assim, mas eu só considero o 1 e o 2, o 3 é mó mentira. É, o 3... O 3 é aquele pivete, é da cabeça de oco, né? É mó mentira. É, cabeça de cuia, mó O ladrão, o ladrão é mó paia, mano. Do trem, mano. Não, é aquele que tem a viúva negra, né? Acho que viúva negra. Viúva negra. Comentário randômico do PC. É, realmente, eu fiquei aqui imaginando aqui. É, esqueceram de mim, né? Vingadores. Imaginando a irmã dele, a viúva negra. Não, a irmã dele, a viúva negra, mano. Scarlett. No terceiro filme, no terceiro filme, se não me engano, é. Caralho, isso. PC, tu baixou os filmes mesmo no torrent. HD, no 1080p, não esqueci. 60 FPS. É mesmo, macho. 1997. Esqueceram de mim 3. Oi. Scarlett Johansson tá no filme? Scarlett Johansson. O papel dela é Molly Brut, a irmã do cara. Oi. Oi. Esse PC é cultura, PC. Agora ele passa no Enem. Eu queria agradecer o convite por participar desse podcast, né, Thalino? Minha vida acabou de mudar, agora eu sei que esqueceram de mim 3. A irmã do cara era escravo. Minha vida agora mudou. Obrigado, PC. A coisa que tem cara de Natal também, mas é o cara ganhar um videogame novo. Ei, mas cara. Ganhar um videogame novo é a cara do Natal, mano. Cheirozão de isoporzão na caixa. É, mas aquela caixa linda do Super Nintendo. É doido. Ei, PC. Fala isso não que eu tenho um trauma. Gente, por que, PC? Comente, fala o que foi acontecer pra gente. Porque quando eu tava na minha avó... Gente, as histórias do interior da avó do PC. É, música triste. Quando eu tava na minha avó, antes de ir, a mãe disse assim... Eu disse, ei, mas tá comprando um videogame mesmo? Ela, avó, e quanto é que tu vai comprar? Não, quando tu chegar, tu já tá aqui em casa. Oh, beleza. Aí, teve no Natal, o tio da minha mãe foi pra lá, pra minha avó. Aí eu perguntei, ela comprou o videogame? Ela comprou, tá lá, o vixe. Eu querendo ir logo pra casa, eu queria amanhã pra casa, né? Você vai salvar daqui a um mês, então, puta que pariu. Eu tô pra jogar Super Mario, ó. Cheguei em casa, canto mais limpo, ué, cadê o videogame? Não, comprei não. E a minha disse que tu tava aqui, não? Que foi que te disse? Isso. Traumatizado. Né? Ei, PC, o que foi? Era aí com o Natal do PC, velho. Ei, PC, o que foi que tu pediu de Natal esse ano, mano? É, nada. Como eu disse, verdade. Não, peraí. Pediu o quê? Não, peço mais Papai Noel, não. Não pede mais nada Papai Noel por causa do trauma, né? Mas, porque... A gente não foi o trauma. Ei, mano. Por que que tu não pediu? Por que que tu não pediu? Por que que tu não pediu um microfone novo, mano? Porque esse teu microfone tá uma bosta. É, mano. Não, tá bom. É, putaria, foi. Ele foi risado do bar. Putaria, otário, ah, mas é brinquedo, mano. Brinquedo novo é a cara do Natal mesmo. O cara tem que ganhar um negócio de. Ah, não, eu vou te dar uma roupa, mano. Roupa lá é presente, mano. Negócio de roupa, mano. O cara ganhar, macho, o cara ganhar uma caneca. Ixi, ou, caneca. Um pá de meia, mano. Caneca, caneta, é, mano. O cara ganha. Agenda, mano. Aí se fuder, mano. Lá que era agenda é cor de preço. Teve um cara, mano, na empresa que eu trabalhei, mano. O cara presenteou o outro com a agenda da empresa, mano. Aí se lascar, mano. É, aí é foda. Né? Porra, mano. Não, o cara ganhou a agenda da empresa e te deu de festa. Cara, entre aspas, ganhou, né? O cara olha assim, ó, obrigado, filha da... De rapariga, aí, né? É, tava aí, calendário de Natal, mano, o cara ganhava. Comprei pra senhora, vixe, tem dizendo aqui, farmácia droga já, que eu comprei. Drogaria do seu Zé, né? O calendáriozão ali. Calendário de borracharia, não sei o que. Oh, não. Autopeças Padre Cícero. Essa clássica. Aí veio com o jogozão, calendáriozão com jogo de bichozão. Bem mesmo, macho. Mas é ganhar roupa, mano. Roupa não é presente, não, mano. O cara dá, mano. Se lascar. A presente é, mas aquele presente chato, né, mano? Você espera o Play 4 e ganha uma camisa real do R$19,99? Da c, né? Da c. Toalha, mano. O cara dá uma toalha, mano. Ah, porra. Não, toalha é tarinha. Foi que tu já ganhou o PC de Natal? Cueca, né? Cara, assim, cueca do dinossauro. Feito, mesmo o dinossauro de brinquedo. Ixi, aí é uma história triste aí, viu? Aí é... Música triste. O cara nunca ganhou, mano. Começou, termina. Ei, mas o pior, mano, que era no tempo que tava saindo aquelas revistas lá do dinossauro, mas Jurassic Park. Caralho, que comprava 10, 15 camisas, revista e vinha o bistodinho montado. É o do osso do dinossauro, é, mano. Não, não era aquele da Editora Globo, não. Era outro que via a miniatura mesmo, dinossauro. Ah, porque tem mas... que o cara montava o esqueleto do bicho todinho, né, e tal. E brilhava nesse... Eu tinha o esqueleto. Eu tinha isso aí. Só que não era de Natal, não. Não tinha um, pensei. Não tinha um, sério, que brilhava no escuro, né? Era esse mesmo. É esse mesmo? É, esse aí brilha no escuro. Ei, PC, macho, por que que tu não vai estudar isso mesmo, macho? Geologia e tal, né? Paleontologia, não vai estudar, macho. Tu é doido, podia ser um escavadorzão muito doido. Ei, macho, é sério mesmo. É, paleontólogozão. Ei, macho, o melhor foi o teu jeito, vai estudar, macho. Não, macho, ele acabou de dizer, eu tô perdendo meu tempo trabalhando. Tu devia, macho, ó, o Nordeste é um dos maiores sítios arqueológicos, olha aí, momento cultural. É pior que é mesmo. É um dos maiores. Aquela chapada do Araripe ali, mano, é a negada contrabandeando fóssil, mano. Tu devia ser um guarda florestal. Um guarda florestal. Aqueles igual do pica-pau, né? Com o chapéuzinho. O PCzão Capitão com aquelas roupas do Bala Florestal, com aquele capzão parecendo aqueles vetinhos salvos. Pois é, uma pessoa, um guardazão do Cerrado. Aquele chapéuzinho dividido ali, igual os guardas do Pica-Pau ali. Jurei que ele ia dizer, rapaz, tu devia ir atrás de traficante. Eu vi o cara tá passando a reportagem, tinha até um Tiranossauro Rex de robô lá na Nova York, na loja, Natal. Caralho, só sabia, eu pensei pensar alto, vai. Aí beleza, aí passou uma menina lá, mas com um Tiranossauro Rex de controle remoto, puta que pariu, mas eu quero. Oi, bichozão aí. Aí quando, nesse tempo eu já tinha deixado de acreditar aí pra Paulo, eu acreditei de novo só pra ele me dar uma. Acreditei só pra ganhar um. Ei, macho, a gente devia se juntar. Ei, mano, ano que vem, para o ano. Mano, é a promessa de 2015, né? Em 2015, faz o seguinte. Perder 10 quilos. Se comporta o ano todinho, tira nota boa, ou então trabalha bem, atinge as metas da tua empresa. Aí tu escreve uma cartinha pro Papai Noel. Aí é mais difícil, só né, não, PC? Tu manda pra gente, macho, que a gente realize o teu sonho. Tu não pedir isso com esse bicho não, Maito? Agora, esse ano? Tu manda uma carta pros correios, mano. Papai Noel. É, os correios estão realizando. Agora não vai pedir um dinossauro de verdade, não, macho, que aí tu quer lascar. É, eu pensei frescou mesmo, é? Não, de verdade não, macho, pode pedir um de brinquedo. O sonho dele é ir pro Parque dos Dinossauros na vida real, né? Ei, PC, qual foi a tua emoção quando saiu o trailer? É, mano, trailerzão do Jurassic World, né, mano? O PC chegou pra mim, né, e... Ei, Bala, tu viu o trailer? Que trailer, mano. Esse aqui, ó. Ah, caralho, massa, foi o que tu achou, PC? Tô me tremendo até agora. PC pediu de Natal filme novo do Jurassic Park aí. 2015 vai chegar, aí. É porque o PC pensa que o Papai Noel não escutou o pedido dele. Vai ver um filme aí. Só resta PC. A história de tristeza se o filme for ruim, né? Aí eu vou errar. É o quê? Aí eu vou errar. Chegou o cara, teve um derramezinho ali quando o cara disse que o filme era ruim. Um mini derrame. Uma coisa também que pra mim tem uma cara de Natal também. Não sei se pra vocês tem, mas o Senhor dos Anéis tem cara de Natal, mano, pra mim, mano. Não, pra mim não, mas. Pra mim não tem, não. É, mas tem. Tá com negócio de leve. Todos os filmes foram lançados no mêsinho de dezembro, assim, na época lá, natalinazinha. O Hobbit também, aí, o cara assistindo ali. Senhor dos Anéis começou no ano 2000, mano, bem dizer, 2003, não foi? 2001, não, 2001, né? É, mas tem cara de Natal, mano, ali. Vai, Vitor, estraga o sentimento dele. Tem 5 anos, mano. Vai, Vitor, tá com o sentimento dele, né? Cara de Natal tem, sabe o quê? O que me remonta agora... A um podcast clássico. Uva passa. Não. O podcast especial Músicas de Roberto Carlos. Especial de Natal. Macho, todo filho. É aquela história, mano. Roberto Carlos. A Rede Globo, né? A Rede Globo congela o Roberto Carlos. 11 meses. Aí quando chega em dezembro, ela libera ele. Descongela. É igual Papai Noel mesmo. Imagina que essa graça morrer, hein, mano. Ixi, aí. Não, aí eles vão fazer. A versão robô, né? Deles. Versão... O holograma. Ciborgue. Não, mano. Se mexendo assim, mano, balançando os ombros assim. Balançando os ombros, porque o Roberto Carlos usa aquele externo do Didi, mano, com as ombreiras zonas. Mesmo, as ombreiras zonas, tudo doido. Aqueles enchimentos. Mas todo ano, mano, essa porra, mano, de Roberto Carlos ali, especial. Se não me engano, em 2012 não teve especial dele ao vivo, não, viu? Ô, por isso que o mundo quase acabou, né, em 2012. Mas aí tem umas comédias de fim de ano também. Que lá em casa, por exemplo, Lá em casa não tem festa de Natal, né? Festa, é a festa. Ceia zona ali. É. Ceia zona não tem, não. Ah, no Natal. Ceia de Natal, né? O cara, é. Todo ano é a mesma imagem, né? Que os caras botam. É, ceia com Natalzão. Um porrinho de Papai Noel, né? Ei, mas assim, lá em casa não tem, não. Sempre, no Natal tem aquela história, troca de presente, oração, a gente vai pra missa. E tem uma canja. Ixi, a canja do Natal, né? Consumê, é um consumê de frango, sempre. A canja do peru. Sempre. Não, não tem peru, não. Aí, assim, o frango, né, o chester, o peru, não sei o quê. A galeta. A farofa. É no Réveillon. Farofa aí de lá em casa, né? Farofa junto, de ovo. No Natal, não, mano. No Natal, pra começar, a negada tá dormindo na hora que o Papa tá rezando a missa do galo. É, o cara come a canja e vai dormir. Deu meia-noite, pronto. A gente faz aquela oração, não sei o quê, troca os presentes. Uma hora da manhã já tá todo mundo dormindo. Que é arruma de velho lá em casa, mano. As bichinhas. Aí, macho, não tem. Mas aí no Réveillon, aí... Os caras viram a noite. Assim, aí. Eita, pô. Aí, é negado, peraí. Ei, mas aí, mas tem um negócio das simpatias de ano novo. Os pulinhos. Não, eu vou aqui estar com as minhas sementezinhas de uva na carteira, né, cara? Macho, eu fico puto, macho. O cara bota... Não, aquela história, o cara coloca 7 uvas dentro da boca. Eu fico com a boca toda cheia. O cara vai morrendo em casa. 7 uvas inteiras dentro da boca. Que conversa é, cara? Macho, eu fico puto, macho. Por isso que eu não assisto mais televisão hoje em dia, macho. É difícil eu ver a série. Eu fico puto. Ó, vou começar. Eu fico puto, doido. Eu vejo Luciano Huck. Vamos dar os 7 pulinhos. Aí ele pega na mão dos caras que trabalham com ele, os câmeras, as dançarinas, tudo. Ele é amigo de todos, né? É, claro. Amigão. De branco. Meu Deus, coisa boa. Vai pra favela pra dar aquele negócio de meu lá, minha vida, meu lá tá velho. Eu sou com 10... Fuzileiro do lado dele na favela, eu sou amigo do povo. Aí cara, ele, armado até o dente, né? Armado até o dente, o cara olhando pro lado pro outro dele ali, conversando de boa. Então vamos pular que aí 7 é um dia. Ah, pá, puta que pariu! É, tipo, morreu o caralho. Não é, mano. Mas é por televisão. Antigamente a pessoa tinha tanta coisa boa que prestava. Hoje em dia você conta os minutos que presta televisão, mano. Tinha as musiquinhas de Natal do Silvio Santos, mano. Ele era massa. Tinha os desenhos de Natal no final do ano. Uma coletânea de desenho na Globo. O Engerre do Natal, né? O Engerre do Natal. Agora é fácil, meu verdade. Agora, vou ser sério, mano. Agora, os episódios que eu dava maior valor, mano, eram os do Sai de Baixo de Natal, mano. Era massa. Era muito massa, velho. Ele é doido. Nem isso. Nem isso, pá. Sim. Só tem o Faustão do Natal, né? Macho, o cara pra me dar raiva, doido. Faustão. O cara fala muito e der besteira. Amigo de todos, né, cara? Amigo de todos. Pois é, macho, mas esse negócio de simpatia tem uma galera que acredita, mano. Acredita, mano. Tem gente que acredita. Enfiar uma faca na bananeira. Como é, mano? Nunca ouvi falar isso, não, mano. Diz pra arranjar um novo amor. Diz que se enfiar uma faca na bananeira, no tronco da bananeira, quando puxar, aí vira o ano, né? Aí no outro dia, de jejum, você puxa a faca e vai estar o nome do seu novo amor escrito. Aí mas tem lá escrito tá na bananeira. Tem lá escrito na faca. Tramontina, ó. Ixi, vou ficar rico. É doido, bicho. Pular as ondas, não sei o que, aquela história, né? Comer romã, não é só semente de uva, não também. E aquela taria também, velho. Romã, mano, romã, enche a boca de semente de romã. Romã, velho, é caro que só uma porra, velho, esse negócio. Véio. É, mas dá dinheiro, mano. Coloca folha de louro dentro da carteira. E o cara deixa o ano todinho, hein? A bicha reapodrece a carteira. A folha o cara não seca, ganha dinheiro. Véio, já, véio. Fica pôr e seria o real lá. A putaria, eu me lembrei agora, mano. Esse negócio de cor de Natal, mano. Oh, cor de Natal, ai, não. Cor no fim do ano, né? Meu tio dizendo, não, esse ano eu quero ganhar muito dinheiro. Eu vou de amarelo. Passar o ano novo de amarelos. Aí lá vem um bicho. Não, mas não fala disso, não. Aí vem um bicho todo de amarelo, céu, mano. Ali, mais uma história de PC. Vai. Histórias tristes, vai. Música de tristeza. Não, não chegou a ser triste ainda, porque eu vou usar uma calça amarela no ano novo. Nossa, meu Deus, caralho. Vai fantasar de tiririca, mano. Deixa só quatro dentro da boca, Pepe. Ei, mas tu vai dançar Florentino, né? Tino no ano novo, ó. Se fosse uma camisa, mano, o cara até entendia mal a calça, velho. Putaria demais, velho. Peraí, então quer dizer que se fosse preto era adoração ao capeta, né? Mas putaria de cores, mano. Aí dentro, não, branco é, como é, a paz, a felicidade, né? Lá o quê? Como é, as verdades. Amarelo é o dinheiro. Outro cara, velho, que veio também no Natal aqui de casa, mano, um cara que, ele morou, passou um tempo aqui e depois o cara voltou pra casa da mãe dele, um negócio desse. Morreu. Aí o cara veio, mano, não, o cara chegou aqui em casa no ano novo, todo de branco, parecia um pai de santo ali, o cara, diabo, é isso aí, mano. Não, é a paz ali. Que paz o quê, mano? Deixa aqui ser. Aquelas correntes no braço. Deixa de ser putaria. É, o Sassá Mutema, né? Detalhe para a calça do PC, que é jeans, né? Jeans amarelo. Isso é novidade aí no mercado têxtil. A indústria texto. Acho putaria, mano, que o cara compra uma calça. Não, vou comprar uma calça amarela porque quero ganhar dinheiro nesse ano de 2015, né? O cara dizendo assim. Já começa gastando. Aí o cara. Aí o cara usa uma vez, nunca mais, mano, usa essa porra de calça amarela. O ano todo. O cara usa no ano novo, né? Aí guarda. Aí não, fica aquele mofo, aí a mãe. Meu filho, essa calça aqui, como é que é? Vou dar? Como é que é? Não, eu vou emagrecer, deixa aí. Agora uma coisa que me dá abuso, mano. Todo ano, mano. Todo ano, mano. Tem essa história, mano. Ah, não, vamos comprar as roupas de Natal. Meu, fim do ano. Aí eu dá muita raiva esse negócio aí, acho. Vou ficar duro. Aí pra que isso, velho? O cara compra. Pra começar tudo novo, né? É porque isso é uma simpatia também. É, você, mano, passar o ano novo com roupa antiga, roupa usada, dá merda também no ano, mano. Prazer cercado de simpatia, é isso aí. Macho, todo ano, eu vou experimentar usar uma roupa velha, porque todo ano eu compro roupa nova. Pra ver, né? O cara nunca usou, né, mano? Fica milionário. Né? E nunca deu certo. Eu então acho vamos que usar o cara roupa, é, velho. Mano, o cara tem que testar mesmo, mano. Aquelas camisas toda furada das traças. Porque o cara sempre usou uma camisa nova, né? Nunca mudou, mano, essa porra, mano. Vamos usar uma velha aqui pra ver o que acontece. A vez que dá certo. A camisa nova do ano novo do Manel é aquelas pretonas do Bronx, Nirvana. Que nada, meu chabão, que tem uma barata zoa. Barata zoa. As comidas de Natal. Que ano novo. Aí é bom demais, né? O PC lembrou logo do peru. Alguma coisa está errada. Não, peraí. Nunca comi peru. Teve um nunca ano. Nunca comeu peru. Ei, peraí. Música triste de novo. PC, você nunca comeu peru. Compartilhe. Teve um ano, mano, do Natal aqui em casa. Minha mãe comprou um galeto rei fuleira, mano. Pincelado no vinho. Isso aí mesmo. Galeta ao vinho ali. Muito melhor do que Chester ali, o galeto zero. Galera também estica. Aonde? Aonde? Desculpa, zona foda, velho. Isso aí, velho. Galeto melhor do que Chester, velho. O kit, né? Aí o cara ainda diz, é melhor, mas vem com a farofa. Um dia que eu fui pra comer o peru, o meu primo foi na geladeira e comeu. Ih, já vê isso. Obrigado, PC, pela sua participação incrível no cara. Não teremos contato, você ficar lá no banco de talentos. A cor vermelha, arranjei minha primeira namorada no ano novo. Oi! Ei, oi! Aí! Princesão, aí! Agora música de alegria, é. Né? Momentos. Aí bota aquele sambazão lá dos quintos. Isso aí não é totalmente alegre. Toca a música triste. Muda pra música triste. Como é que foi isso aí, velho? Porque depois rolou um... busto do inferno, mas foi um busto do inferno mesmo. Não é, mano? E... engravidou a menina. Quer nem saber se existe. Engravidou a menina. Ixi, buchozão aí. Traí. Pequeno velociraptor. Como é, mano? Traí. Chifres. Conte-nos aí, pensa essa história natalina aí. História não, de chifres. Foi depois de um ano, mas depois foi depois do novo. No Natal. Ei, mas foi no Natal ou foi no Ano Novo? Foi no Ano Novo. Ixi. Fosse no Natal, tu ia ser. Fosse no Natal com essa galhada, tu ia ser a rena, né? Papai não. É. Cara, quase foi chamado, né, velho? O cara pensa, porra, eu tô abrindo meu coração, esses pau no... Não é, meu, o cara tá descrotando, né? Sério mesmo, novo com camisa vermelha, a minha primeira namorada. Olha aí, brinca. Aí. Camisa vermelha, não. Agora é aquela música Zona do Jurassic Park, né? E aí, velho? Não, pois eu tenho outras agravantes. Primeiro, ela tá ficando com meu tio. Ixi. Que é isso, mano? Laços de família. Só a música Zona do Linha Direta, Zona. E aí, velho? E aí, velho? Já vê isso. Não sabia, não, mano. Não sabia, não. Sim, velho. Aí, velho, tu descobriu isso como, velho? Ele me disse aí, mano. Sabia que eu tava ficando com ela, foi mal. É isso, ainda foi te contar, velho. Aí não, beleza, pode ficar. Aí, mano, pensei. Tá compartilhando, foi? Fique, né? Pensei com os olhos cheios de lágrimas ali. Tá? Pode ficar. Pode ficar. Não, vale não. Se eu pudesse, eu pegava um DeLorean, eu voltava no tempo, me impedia de ir pra lá pra me ficar com ela. Ixi. Ei, PC, tu já tá bebendo aquela cidra do Ano Novo? Já bebe isso aí, PC. Cidra Cerezé. Ixi, mano. Cerezé. R$10 ali, o cara compra a porra. Aí não, aí o velho da bodega é um espumante. Espumante aonde, velho? Isso aí. Ei, macho, mas recomendo demais, ó, macho. Ainda continuando em comidas, mano. Eu não sei porquê, mano, que tem o pessoal tá puto, mano, agora no Facebook, com esse negócio de uva passa dentro do arroz, mano. Ei, mas é pai. Eu acho pai também. Eu não sei quem é que inventa de botar ervilha dentro do arroz. Ervilha, na minha opinião. Parece um feijãozinho, ervilha. Mano. Ervilha, pelo menos é... Ervilha é bom. Pelo menos é condizente, né? É salgadinho. Milho até que vai. Agora, uva passa é putaria. Não, é a mesma coisa você pegar uma salada de batata, cenoura, aí vai e morde um pedaço de maçã. Abacaxi, abacaxi ali dentro da... Nada a ver, meu, maçã. Eu pensei que eu era o único que pensava assim, entendeu? Maçã, o que é que tem a ver, cara? Nada a ver, meu, odeio. Meu Deus. A minha mãe, mano, ela faz uma salada de repolho, aí botou abacaxi dentro, mano. Aí eu comendo, repolho, que diabo é isso aqui, velho? Abacaxi, velho. Meus pêsames. É bom ali, dizendo. Esse ano eu vou botar jambo. Bota o chestezão assim na mesa e decora o cheste com uva. Aonde, meu cara? Aí. Não, mas aí eu não digo nada, né? Que ninguém vai, só come se quiser. Mas quando é misturado no arroz, assim, a pasta, não tem nada a ver. Nada a ver. O arroz não só come se quiser, não? Não, macho, mas o chester, a uva é geralmente ao redor, assim, do chester, né? É dentro. Aí no arroz você não tem como catar, mano. Só você passar meia hora, você vai. Se fosse dentro do chester ali, as... Estufado, mas tem gente que estufa o pobre do chester com farofa. Xiii. É, mas é gostoso. E topa um rabo do chefe. Paçocazinha, né? Paçocas vão encher de bom. Mas o arroz ali é uma putaria muito grande, mano. Porque o cara tá comendo um salgado, mano. E vem um doce, mano, na boca do cara, mano. É bem isso. É, pá, é isso aí, viu? Eu sei que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, pizza doce, doido. A pizza de chocolate é bom. Não, negócio de salgado com doce. Não, negócio de leve essa. Negócio de DeLorean, vou sei lá o que pra puta pariu. Mas não é pra misturar. Misturado não, mas é a sobremesa. É, mano. É bom. Sobremesa é mozo. E o PC, PC, depois que tu já comeu da ceia de zona do Natal aí? Galeta. Só uns galeta aí, um refrigerante, salpicão. Galeta na manteiga, né? Ixi, mas agora... Pratinho. Agora, bicho, pratinho. Pratinho. Pratinho. Vatapá. Vatapá com comida de São João, mano. Vatapá, arroz. É, pratinho. Linguiça. Comendo vatapá no Natal. Faltou só o pé eu de mulher. A história do pratinho também, eu demorei que só pra comer pratinho no ano novo, porque a mãe disse que era reimoso. Vixe. Reimoso. Que é reimoso, macho. Explica aí, PC, para nós, o que é reimoso. Reimoso, eu sei o que é, eu errei antes. O que é reimoso? Sei não. Reimoso é uma coisa que é gordurosa. O cara comeu uma buchada de bode ali no ano novo ali. Ximari. Macho, mas não é só o que é gorduroso não, macho. Porque é qualquer coisa que... Na verdade, é qualquer coisa que faz mal pra quem tiver doente, assim. Por exemplo, carne de porco. Ou se tiver tossindo, você não pode comer carne de porco. Segundo a reza lenda, né? Por quê, até né? Melancia, mano. Se você tiver melancia, doente, melancia. Melancia. Ei, de história, ouvido. É sério, mano. Eu não como melancia nem bom, né, cara? 150% água. Não, mas pra quem tá tossindo, mano, melancia faz mal. Segundo a história do tá negado, mano. Tá negado. Banana de noite. É, mano. Sério, mano. Banana de noite. É a semente que engasga na garganta. É, mas tem outro prato aqui de ano novo, de festas de fim de ano, que a galera esqueceu, mano. Ei. Que é aquele presunto Hellraiser. Como é, mano? É aquele tipo um presunto, mano. Cheio de furo. Ah. Cheio de cravo, mano. É tipo uns cravos, mano. Ah, o Hellraiser. Que é... Hellraiser? Como é o nome daqui, mano? O presunto Hellraiser, é o Tender, mano. Tender. É o Tender, mano. Lembrei da música. Hellraiser! Pois é, mano. Que a galera entope o bicho de cravo, mano. Ficou parecendo um Hellraiser. É, mano. Nunca comi, ó, aquele bicho ali, mano. Será que é bom? Mano, é presunto meio temperado, mano. Com... Aí é, velho. Só presunto aquilo ali. É presunto. Aquilo ali é presunto. Ai, se lascar. É um presunto especial, mano. Na casa de vocês tem árvore de Natal? Tem. A minha não tem. Não. Minha faz tempo que não bota mais, né? Teve. Por quê? É a minha. Porque só dá trabalho e todo ano a gente tem que ir no centro comprar os cintos. Pisca ali na loja do japonês. Uma vez deixa guardado, não? É, todo ano funciona, né? Todo ano a gente parece uma coisa. É, mano. Aí no Natal... Acho que na casa da minha namorada, faz 5 ou 6 anos que tem uma árvore de Natal lá. Há 5, 6 anos que é sempre a mesma coisa. E o cara nunca desarma, né? Deixa lá, logo em cima com um pano, com um lençol. Né? É, tipo, taria aquela galera que bota compra só o pisca-pisca, aí bota liga na árvore, que é da frente da casa do cara ali, que... Caralho, árvore normal, mano. O cara bota os pisca-pisca e deixa lá. Ei, quando era menino, esse aqui tinha muito isso em casa. Oi! Né? Mas por que não dá certo, cara? Se queimar, velho. E aí queima a árvore todinha ali. Aí o cara se fodeu. Não conhece o MacGyver, não. Se chover. Não conhece o MacGyver, não. Não, mas esse negócio de árvore de Natal é comédia. Agora, engraçado, mas é que aqui no Ceará eu estava passando ali perto ali do shopping Parangaba, naquela que cruza, sem ser a do terminal, é a que cruza de lado ali no shopping. E eu vi na varanda de uma casa um boneco de neve. Não era de neve, obviamente. Era ali pegando fogo. Pegando fogo. Era um boneco. Era um boneco de neve, velho. Era um boneco inflável. Era inflável. Mas aí eu fico imaginando, mano, o que é que deu na cabeça da pessoa pra botar um boneco de neve na varanda, a pessoa morando nas brinhas de Fortaleza, mano. Cara, espírito natalino. Cara no Piauí, mano, isso né? Isso botando... é vontade de ser besta, isso sim, mano. No Natal ali, queria falar, mãe, vamos botar neve ali na árvore de Natal. Aí o cara recortando ali os algodão ali pra fazer em cima da árvore. Não, outra coisa que fazia também era quebrar isopor, mano. Pegar as bolinhas do isopor. Jogando isopor em cima da árvore ali. Ei, macho, é urso, mano. Depois pra limpar a mãe é que diz. Meu Deus do céu, varrer isopor é a pior coisa do mundo. E passa a vassoura, os bichos fumam. Volta. Ele passa por cima da vassoura, né? E vai pra trás. Assim. É impossível varrer isopor, mano. Impressionante. Isso aí é massa. É verdade mesmo. Deixar uns comédios, Isopor. Anel aí, a gente tem que começar a falar das histórias das empresas de Natal. Ei. História de festa de fim de ano. Festa de empresas. Fim de ano. Chegando o chefe do Mano, você vai trabalhar de 24. É isso aí mesmo. Sempre, mano. Todo ano era uma tensão zona, mano. Rapaz, mas será que a gente vai trabalhar de 24, mano? Ei, dia mano, 31, mano, de... cara assim. É, mano, no último dia que o cara falava. Não é, mano. Eu nunca trabalhei dia 24, não. Eu já trabalhei dia 25, eu acho que ainda é pior, mano. É muito ruim, ela. Eu entendo. Porque a ressaca de lascar. Acho que tá doido, mas o cara ficava naquela tensão, mano. Rapaz, mas será que vai ter recesso ali? Aí o cara deixava pra dizer no dia 23, mano, de dezembro. Não, vai ter não, não sei o quê. Aí no outro dia, não, vai ter. O bicho se arrependia ali. A produtividade caía assim, momentaneamente. Era brutal, viu, mano? Toda empresa passa por isso aí, mano. Eu acho putaria, mano, que o dono da empresa fica puto, mano. É, fica puto com essas coisas também. Caramba, mano, rapaz. Filha da puta lá na casa dele, em frente à piscina, ou aqui na porra do computador. O cara, acho que quer comprar alguma coisa no Natal, mas... Não, mas isso aí, não sei o que, é culpa de vocês. Culpa de vocês o quê, velho? Ah, com a parte da ego, era viado. Não, mano. Putaria, mas todo feriado era essa putaria, mano. Ninguém passava a semana inteira sem ninguém saber se ia ter feriado, se não ia, se ia pausar, se não ia. Aí no último minuto, mano, o cara dizia se ia ter o feriado. Mano, já tá com aquela cidra, zona de maçã. E as festas da empresa, Manel? Festa zona da empresa foi o que há de melhor, mano. É, o Manel aí, esse bicho tava assim. Esse bicho todo dia se atrasava, né? A gente se atrasava pro trabalho. Aí quando foi na festa de fim de ano do Natal ali... O primeiro a chegar. Cara, 6 horas da manhã me ligando. Bora, tá na hora. Cara, tem que ir logo. Foi no Beach Park, mano. Parque aquáticozão doideiro ali. Aí no sorteio, mano, no sorteio desse ano, tinha ganhado um Master Systemzão, mano. Master System 3zão ali. Aí, mano, o cara ganhando. Puta que pariu. O cara é doidando. Aí o menino, mano, uma colega nossa vendedora, ficou olhando pro bicho ali. Aí minha mulher, não, tem que dar o Master System pra ele ali. Não, já vem isso. Masterzão, mano. Masterzão ali, é o cara trocando um master por uma chapinha, mano. Caralho. É isso, mano. É, a tua mulher não queria fazer a criança feliz, né? Ela queria era uma chapinha. Uma chapinha? Não, mas isso tem que dar pra criança. Não, achei... mano, ela queria era uma chapinha. Achei engraçado, velho, que né? Nesse sorteio aí. Eu inventaria que teve um... Como foi, mano? Um amigo secreto, mano? Foi tipo todo diferente, né? Amigo do troca, alguma coisa assim, né? O cara vai pegando o primeiro presente, já vai trocando pelo próximo que vai sair. É, o cara trocava, né? Eu quero trocar pra quê? E aí vai trocando os presentes. Até que foi massa, né, mano? Quando o cara descobriu como era, foi uma mó loucura pra explicarem, né? Aí... Ah, esse bicho aí. A galera não faz isso, não. Aí, mano, o presente... O presente do dono, mano, era um envelope branco, mano. Os caras, vixe, mano, envelopezão branco, mano. Deve ter 1000 contas aí dentro. Tinha muito, 1000 contas. Olha, não, mano, alguém viu um 5 e um 0, mano. É, mano, os caras... Aí ficou todo mundo dizendo que era 500 contas, ó. Vi 3-0 ali, ou 2-0 ali, mano. Vi 2-0. Enquanto a tensão lona foda, vai descobrir o que é que tinha no envelope. Aí todo mundo pegando envelope, ó, mano. Aí dispensava os outros presentes, que até tinha presente bom, e pegava o diabo do envelope. Aí quando eu descobri, o envelope era 50 contas. Miserável, é fuleirai. E tu, PC, o que foi que tu ganhou do negócio do troca-troca da Grow aí da empresa? Teve festa aí na empresa, PC? Não. Teve. Não. Tu já fez algum troca-troca, PC? Não. E a festa, não? A festa da empresa, Zona, como é que foi? Que porra de festa? Caralho, você realmente vive num trauma, né? Nunca participei de uma festa. Você teve nada na empresa lá, UPC, nada? Não, chamava pra miseca, tô porra de miseca. UPC, introvertido. Aí é uma coisa que eu acho putaria também, mano. Amigo secreto, mano. Dentro de empresa, mano. Qualquer amigo secreto, eu acho que o cara que participe, mano. Mas parece uma coisa, mancho. O cara sempre tira aquela mulher mais chata da empresa. É, mancho. O cara olha assim. Aí, não, na frente de todo mundo. A minha amiga secreta. Ela é. É, fulano de tal. Ela ou tira aquela mulherzona chata, ou tira aquele cara, ou cara, ou mulher falso pra caralho. É, mano. Ou então aquele cara que o cara nem conhece, mano. Rapaz, o que eu dar pro fulano, meu caso? A caixa de chocolate. E comprar presente de amigo secreto é uma bosta, mano. Porque o cara nunca sabe o que é que dava. Bicho, agora uma vez eu fiz uma brincadeira usando doideira, só mato, ó. Se aquele, eu cheguei com um presente, uma caixa do tamanho do maior do que uma caixa de sapato. Uma assim. Geladeira, né? Pega tipo uma caixa de televisão de 20 polegadas, assim, na época. Né? Hoje em dia é só bem fininha, né? Talvez na época, aquelas de tubo, né? Aí a caixazinha bem grandona, zona embaixo do braço, aí a galera, vixe, de presente é isso aí. Aí, meu presente fez uma valeu, mano, eu trouxe pra mim, né, valeu. Aí eu não sei nada. Galera, fresca. O cara balançando a caixa toda mole, né? Não, aí a caixa até pesadinha e tal, dava pra ver o bubu aí, eu, vixe, mano, já abençoei, mano. Aí ficou nessa, né? Aí eu botei a caixa do lado da minha carteira, que era na época do colégio, ó. Aí eu deixei lá. Aí a galera, vixe, me dá presente, é isso aí, tá, todo mundo doido, ó. Aí eu tinha tirado o Dedé, é um gordinho lá. Aí quando passou, aí chegou a minha vez, ela, não, meu amigo secreto aí é um cabo bem maguinho, a nega, Dedé. Dedé. Aí entreguei, né? Aí lá vai ele, bicho sortudo. Aí quando ele foi abrir, aí tinha outra caixa, ó. Aí ele foi abrindo, tinha mais três caixas, uma dentro da outra. Mano, eu ia putaria, viu? Aí quando foi a última caixa, a caixa de chocolate. Que dentro, mano. Eu ia putaria demais, ó. Ele preenchendo as outras caixas com pedras, né? Esse dia foi comer demais. Que putaria, viu? Um dos meus melhores anos novos que eu tive foi quando eu virei à noite tentando finalizar God of War 1 no Very Hard. Eita, menino. Aí, uma história feliz, mano. É, finalmente, né, mano? Já bem isso aí, velho. É doido, mano. Finalizar God of War no Very Hard ali no ano novo foi louco demais, mano. É memorável, emoção, né? Loucura demais. Emoção, né? Louco. Só não louco foi melhor é porque eu cheguei a enganchar numa parte e não consegui finalizar. DVD tava arranhado, tu botou pasta de dente e rodou. Não, por causa que eu tinha perdido muito life numa parte, chegou na parte lá das arpias, pra pegar lá a caixa lá da caixa de Pandora, aí via tanta arpia e era um rolo compressor lá, mano, eu não conseguia passar mais, mano. Memorável, eternamente eternizado na mente de PC, palmas para o PC. Ele começa com uma história legal, macho, que a gente acha que vai ser feliz, aí ele termina sempre ruim. É, mas eu passei, foi tão legal, melhor reunião que eu passei foi jogando, mas só que eu não consegui finalizar, porque tinha umas arpias lá. Eu acho empresa, mano, putaria, aquele momento, mano, que para todo mundo assim, aí o dono se levanta, aí todo mundo, e aquelas véias, mano, fica assim, mano, aquelas véias que tem 20 anos de empresa ali, fica disco, batendo palma, mano, discurso, e ai, daí, essa tua boca, aí o dono da empresa fazendo aqueles discursos de jogador de futebol, mano, genéricozão ali. É aqueles discursos, quer ter um total... É aquele discursozão, né? A gente veio aqui pra somar, a empresa é uma família, não sei o quê. Mesmo discurso, velho. É de que ao redor do mundo, velho, desse jeito aí, velho. Cara, não, a gente veio aqui pra somar. Esse ano novo, esse ano que vem aí, nós conseguimos alcançar os nossos resultados, não sei o quê. Putão, mano, com a galera um dia antes, velho. Os caras ali não queriam trabalhar, velho. Eu quero é salgadinho! O cara veio com o negócio de nama, a empresa é uma família para mim. Cheio de negócio de milongas. Manel aí, bicho, fez um discursozão emocionante na empresa. Caralho, Manel fez isso mesmo. Repete aí o discurso aí, Manel. Tu fez aí. Tem nem perigo. Bicho chorou e tudo mais ali. E aí, Manel, como foi o fim de ano, a festa de fim de ano da tua empresa, mano? O cara... Teve um aumento. Já, tá chorando já. Neto perguntou no grupo, ei, Manel, se tu vai dar recesso pros funcionários, mano, leva jata, velho. O Manel, é o quê, mano? Recesso? Manel. Cadê o coração? Pros ouvintes aí que não estão sabendo, o Manel é o novo empreendedor do ramo de lavagem de carros. Mas não é qualquer lavagem, não. É uma lavagem sustentável. Rapaz. Morando em São Paulo agora, né? Não gasta água. Manel disse, eu vou abrir um lava-jato em São Paulo. É um lava-jato seco. Sim, mano. Como é que foi o Natal? Foi a festa de Natal, mano. Os caras tudo trabalhando, né, mano? Tá todo mundo em casa, mano. Ih, caloia, mano. Todo mundo na chibata. Contrário, todo mundo na mangueira, esse patrão, filha da puta. Tu não presenteou teus funcionários nem com Chester, não, mano. Já vê isso aí, mano. Mano, só uma cesta básica. A cesta básica do Manel é o Doritos, né? É a cesta, mano. É a cesta mesmo, só a cesta. Cebolitos, aquele o dolinho, né? Dolinho. Ei, PC, eu tô olhando aqui a internet, vendo as atualidades aqui do mundo, e tem assim, metas para 2015. Deixar de ser trouxa. Essa é uma boa aí, viu, pessoal? Essa putaria, né, de metas de ano novo, né, mano? Sempre tem essas putarias, né, mano? Cara, não, 2015... Eu vou perder 10 quilos. É, né, 2015 eu vou emagrecer, mas eu só vou começar a emagrecer depois do ano novo, porque aí é taria também, né? O cara diz sempre é assim, né, mano? Tem que dar uma despedida de exato, né? É uma promessa zona clássica também, o cara... Não, nesse ano eu vou tirar notas boas, aí no final do ano o cara se arrombando todinho. Ah, final do ano, nada, espera as provas mesmo. As provas, né? Mal começa as aulas, o cara já não quer ir, né? O cara nunca faz uma promessa assim, mano. Ah, esse ano eu não quero trabalhar. Manel. Sempre as promessas zona que o cara não pode alcançar, mano. Essa é uma meta boa, viu, macho? Esse ano eu vou passar o ano de férias. É bom, velho. Aí o cara cumpre no instante. É, não tem salário, né? Mas pra que melhor? Não tem dor de cabeça. Então, PC, quais foram as tuas metas aí pra 2015? Ele disse que ia perder peso. Não, ele disse que ia comprar o ingresso antecipado pra ter desconto no Jurassic. As metas do Manel aí, bicho, é... Vai lá, metas. Metas. A minha é, será e é atualmente, tá rico. Isso daí é estaria vivo. O André apostou na Mega Sena da virada e disse, reza em fominho. É assim. Falar em Mega Sena da virada, a gente devia fazer um bolão, mano. Vixe, bolão do Asila. Todo mundo jogando ali. É o Asilão. Asilão do bolão. Ah, dá pra fazer um bolão nacional, mano. Aí. Apontarei quanto posso pagar. O Joel sumindo ali, o site offline. Aí o cara vai acessar o site, tá lá, está fora do ar. Este domínio está fora do ar. É, fomos para Cancún. Acapulco. Todo mundo, o cara fazendo um bolãozão doideirazão ali, aí ganhando William Bonner ali no Jornal Nacional. Nessa mega cena da virada, ganhou cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. Aí o cara ganhando um salário mínimo, mano. O cara dividindo por uma porrada de gente, velho. Eu não sei se eu tô enganado, mas eu vi uma publicação, não sei se alguém foi no Twitter ou foi no Facebook, já faz muito tempo, acho que faz um ano já. Aí o cara pegou e publicou assim: porra, por que é que não pega esse prêmio, né, da Mega Sena? 200 milhões, não, 200 milhões. O Brasil tem 200 milhões de brasileiros. Tem o prêmio da Mega Sena é 200 milhões. Por que é que não dá 1 milhão pra cada um e acaba com a miséria? Vi essa putaria aí, uma menina disse mais ou menos isso aí também. Mas o Caba é, além de ser inteligente, mancho, ele é tão expert em matemática, cara, né? Gênio. Eu vi uma cabine e disse assim: não, são 200 milhões para 200 milhões de brasileiros. Por que não divide esses 200 milhões para os 200 milhões de brasileiros? Aí real fica pra um cara milhão pra... Não, aí era um real, no caso. Só que o espertão pegou e disse assim: não, por que que não dá 1 milhão pra cada um? Meu filho, você tá bem em matemática. Ah, mano, por isso que o Brasil não anda. É pra pessoas como você, né? Eles não fazem isso. Então já ligou o radinho. Já tá acessando o Reddit. É, é isso. Noite de Natal, mano. Ceia de Natal. Aí tem a mulher com gosto de Papai Noel toda lá. Hasta la vista, baby.